Panorama Agrícola para 9 de janeiro de 2014, quinta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte, um abraço para você. Eu sou o Mauro Moreira e comigo na mesa de som está o Márcio Peixe. E este é o Panorama Agrícola de 9 de janeiro de 2014, quinta-feira de lua crescente. O ditado de hoje é: atirar pedras é fácil, o difícil mesmo é você ser a vidraça. Confira os destaques do Panorama Agrícola desta quinta-feira. Uma dica para a sua propriedade rural. No Panorama Regional, Chicão de Lages fala sobre carne nobre. E na entrevista, agroecologia e administração rural são destaque no currículo escolar de Cordilheira Alta. Ligue e participe do Panorama Agrícola 48-3665-5359 ou envie a sua sugestão de pauta para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Você pode ouvir também o nosso programa na internet. Ouça este ou outros programas em www.epagre.sc.gov.br ou ainda no portal Dia de Campo ou no site do Governo do Estado de Santa Catarina. Dica do dia. Na sua propriedade rural, trate os dejetos humanos e animais adequadamente, usando técnicas de saneamento ambiental. Informe-se na EPAGRE do seu município. Você sabia? Você sabia que a EPAGRE possui cultivares de arroz irrigado semeadas em mais de 130 mil hectares em Santa Catarina e em mais de 100 mil hectares no Rio Grande do Sul, além de expressivas áreas de arroz irrigado com variedades da EPAGRE no Paraná, São Paulo, Maranhão, Ceará, Tocantins, Vale do São Francisco e em países como Paraguai, Argentina e Bolívia? Confira a entrevista de hoje. Agroecologia e administração rural são conteúdos da grade curricular de escolas em Cordilheira Alta. Quem fala sobre o município de Cordilheira Alta e sobre esses conteúdos que são ministrados na escola é o prefeito da cidade, Alceu Mazioni. A Cordilheira Alta é um município de 84,3 km², emancipou-se de Chapecó em 1992, tem 4 mil habitantes e nós temos uma atividade econômica, ela é bem diversificada, né? Nós temos, na emancipação nós tínhamos 90% do movimento econômico agropecuário. Hoje nós temos uma atividade agropecuária muito mais forte, mas ela representa apenas 32% do movimento econômico. Por quê? Depois da emancipação, a indústria, que não havia, né, ela se fortificou, o comércio que já havia, ele se intensificou muito, né, e hoje também nós temos o setor de prestação de serviços muito forte, né. Então, nós somos o quinto melhor município do estado em arrecadação per capita de ICMS, em função da forte atividade econômica. Qual é a principal atividade agropecuária em Cordilheira Alta? Suínos e aves. E também o leite, né? Nos últimos 10 anos, podemos dizer assim, que o leite cresceu muito a produção, inclusive com o laticínio lá instalado, né? Então, na atividade agropecuária, suínos, aves e leite. Como a EPAGRE tem ajudado o município, prefeito? Bom, a EPAGRE, desde 1993, ela está lá instalada, né? Parceira do município. Tínhamos no início o agrônomo, que era o Vitor D'Agostini, posteriormente o Ivan Tormen, e a Josefina, então, foi a extensionista que sempre esteve lá conosco, né? Especificamente voltado na área da educação, desde 2001 nós começamos um projeto experimental na escola com agroecologia e administração rural, e a EPAGRE foi parceira desde o começo, né? E em 2005 a agroecologia e a administração rural viraram disciplinas curriculares nos anos finais do ensino fundamental, né? E isso deu muito resultado, né? Inclusive temos agrônomos e veterinárias se formando e gostaram, né, da atividade, se interessaram lá no ensino fundamental ainda, né? A parceria com a EPAGRE e o município lá é forte. Fizemos também no passado o envolvimento da EPAGRE com o SEBRAE, um programa chamado Pés na Cordilheira, o qual ele tratava a excelência sustentável, né? Onde que muitas iniciativas de industrialização, de produção comercial e até a fortificação da própria suinocultura e do leite vieram em função desse programa, né? Então a EPAGRE é parceira forte do município de Cordilheira Alta. Algo interessante para repetir para o ouvinte, o senhor falou que estão na grade curricular do ensino médio, quais disciplinas mesmo? No ensino fundamental. Ensino fundamental, quais os conteúdos? E no início era na quinta e na sexta série, e agora é no sexto e sétimo ano, é a agroecologia. No início era na sétima e oitava, agora é no oitavo e nono ano, a administração rural. Então a nossa escola dos anos finais é no interior. E pensando na própria atividade, né, na atividade primordial do interior, que é a agricultura, né? Então essas duas disciplinas, elas estão sendo fundamentais. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com o prefeito de Cordilheira Alta, Alceu Mazzioni, falando sobre agroecologia e administração rural. Fique ligado no Panorama Regional. Carne nobre. A partir de janeiro do ano de 2014, haverá mais oferta de carnes bovinas nobres da marca Campo das Tropas no mercado consumidor. O programa de oferecer carne de animais com até 24 meses de idade começou, né, o início aqui em Lages. Quando o produto é oferecido, o que se vê é que são consumidores pedindo mais volume de carne e mais do que 2 dias por semana, então, dessa oferta. Os animais oferecidos são cruzamentos, né, com raças britânicas, normalmente reprodutores britânicos, né, onde a demanda aquecida, estabelecendo uma meta para 2014, que se dobre a oferta para atender esse mercado. Conforme a coordenadora do programa médica veterinária, Caroline Ribeiro, sempre tem comentado, o aumento da capacidade de abate se deve à adesão de novos produtores. Recentemente, estão participando mais 9 produtores aqui na região. Eles já estão em processo de adequação às exigências do programa, que esse programa é mantido pela Associação Rural de Lages, com o apoio da EPAGRE. Esses produtores, então, têm plantéis através do cruzamento, então, de animais com raças britânicas e estão implantando a rastreabilidade no rebanho. Assim, então, dentro de alguns meses, eles estarão aptos a abater seus animais com segurança alimentar para o consumidor. Então, não deixa de ser um nicho de mercado muito interessante que os pecuaristas da região estão conseguindo através da comercialização de novilhos precoces. Hamilton Weber Xavier, Chicão, EPAGRE, região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. Quando alguém se organiza, fica forte e aguerrido, unido em força conjunta para assim não ser vencido. Associação dos pequenos dá força para competir, permanecer no mercado e o sustento garantir. A união faz a força, dizia o velho ditado, e o tiro mais certeiro é o trabalho cooperado. Faz a força, dizia o velho ditado. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola.